Diálogo, Michele e Theo. Theo, quero compartilhar com você uma reflexão. Deus usa pessoas limitadas para realizar grandes feitos. Certo, vamos refletir juntos. Queridos leitores, a graça e a paz do Senhor estejam convosco. Hoje quero compartilhar com todos vocês uma reflexão inspirada pelos versículos sagrados sobre a natureza das pessoas limitadas e o poder transformador de Deus em suas vidas. Essa introdução mostra que todos nós enfrentamos limitações, não é? Sim, todos nós em algum momento já nos sentimos limitados, seja por nossas próprias fraquezas, circunstâncias desafiadoras ou obstáculos aparentemente insuperáveis. No entanto, a palavra de Deus nos revela que Ele escolhe usar pessoas limitadas para realizar grandes feitos, demonstrando sua glória e sabedoria. Jeremias 1, 4, 8. E o exemplo de Jeremias é muito forte. É sim. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Não diga, sou muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá, e tudo o que eu lhe ordenar, você falará. Isso mostra que Deus chama apesar da juventude e da insegurança. Exatamente. Deus chamou Jeremias para ser profeta apesar de sua juventude e inseguranças. Muitas vezes nos sentimos incapazes de cumprir o chamado divino por conta das nossas próprias limitações. Contudo, Deus olha além das nossas fraquezas e nos capacita para cumprir seu propósito em nossas vidas. Êxodo 4, 10, 12. Moisés também tinha limitações claras. Sim, disse porém Moisés ao Senhor: Ó Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu estarei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Deus lembra Moisés que ele é o Criador e que capacita. É isso mesmo. Moisés, um dos maiores líderes da história bíblica, inicialmente sentiu-se incapaz de liderar o povo de Israel por causa de sua limitação na eloquência. Deus, porém, lembrou-o de que Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive nossos dons e habilidades. Deus prometeu capacitar Moisés e estar com ele em sua jornada. 2 Coríntios 12, 9 e 10. E Paulo também entendeu essa verdade. Sim, mas ele me disse: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim, pois quando sou fraco é que sou forte. A força de Deus se manifesta justamente na fraqueza humana. Exatamente. O apóstolo Paulo também enfrentou suas próprias limitações e fraquezas. No entanto, ele compreendeu que é nas fraquezas que o poder de Deus se manifesta de maneira mais evidente. A graça de Deus é suficiente para suprir todas as nossas insuficiências, e é por meio das nossas limitações que Ele opera de maneira extraordinária. Conclusão. E o texto conclui algo muito importante. Sim. Portanto, meus queridos leitores, lembrem-se de que Deus não está em busca de pessoas perfeitas ou habilidosas, mas sim daqueles que estão dispostos a confiar em sua graça e a se entregarem completamente ao seu plano. Suas limitações não são obstáculos intransponíveis para Deus, mas oportunidades para a sua intervenção transformadora. Isso encoraja muito. Sejam encorajados a aceitar o chamado divino em suas vidas, confiantes de que o Senhor capacitará e fortalecerá cada um de vocês para cumprir sua vontade. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos nós. Amém. Amém.